Só você sabe me fazer mulher. Só você faz tudo o que eu quiser. Só você entende o meu coração, enche o meu corpo de tesão. Vem amor pra mim, que eu estou aqui a te esperar. Prazer, quando você toca em mim.